um tipo diferente, assaltando a gente que é trabalhador, morando num morro muito perigoso, no tal do Caveira, tomando vapor. Foi aí que o tal garoto, coitado do broto, encontrou com Caveira, tomou no saquete, caiu na ladeira, e aí a minha preta morreu de bobeira. Oi, ai, ai, ai, ai, ai, minha preta não sabe o que eu sei. A minha preta não sabe o que eu sei. O que menos o cara é onde eu andei. Quando eu contar, ai, ai, você vai se pasmar. Quando eu contar, ai, ai, você vai se pasmar. Tem um pulo na cidade, ai, a minha preta, se eu sei não iria. Só vive lá atrás, só de covardia, não sei como pode alguém lá viver. Quando eu vi o salário do pobre operário, sustenta a família, ai, fiquei assustado, e aí a minha filha, voltei no cavalo e voltei pra você. Oi, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, não sabe o que eu sei, nem o que eu vi, o que vi nos lugares onde andei. Quando eu contar, ai, ai, você vai se pasmar. Quando eu contar, ai, ai, você vai se pasmar. Não brinque com meu amor, não brinque com meu amor, o amor não é brincadeira, e nem é coisa sem valor. O meu peito é uma esteira, onde a paz se deitou. O meu peito é uma esteira, bate na palma da mão. Eu chamo, você demora, brincadeira tem hora. Eu quero que você chora, brincadeira tem hora. Bate na palma da mão, brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Um coração quando ama chorar, amiga, olhar lagrimeja até míngua em busca de carinho. Amor é coisa que nasce dentro da gente, quem não tem vive doente. Revido nos teus caminhos, maltrata quem te adora. Brincadeira tem hora. Eu chego e você vai embora. Brincadeira tem hora. E brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. A solidão vive açoitando o meu peito. Procuro um jeito com jeito, ela sempre me esquiva. Mas a luz, a luz, a luz que ilumina meu caminho, ilustra meu pergaminho, com as vitórias que a vida me dá, essa paixão me devora. Brincadeira tem hora. Eu juro por Nossa Senhora. Brincadeira tem hora. Bate na palma da mão. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Olha a palma da mão. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Eu vou matar seu nome na macumba. Vou procurar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar. Você me jogou um petisco, quase que eu morri. Só eu sei o que eu sofri, que Deus me perdoe, mas vou me vingar. É que eu vou botar seu retrato no prato com pimenta. Quero ver se você aguenta a mandiga que eu vou te jogar. Rapa de chifre de bode, pedaço de rabo de jumenta. Tu vai botar fogo pelas ventas e comigo não vai mais brincar. Eu vou botar, eu vou botar seu nome na macua. Vou procurar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar. Oi, ai, ai. Você me jogou um petisco, quase que eu morri. Só eu sei o que eu sofri, que Deus te perdoe, mas vou me vingar. Asa de morcego com cova de camelo pra te derrubar. Uma cabeça de burro pra queimar o encanto do seu maduá. Olha, tu pode ser forte, mas tem que ter sorte para lhe salvar. Toma cuidado com o mate, que a mandiga que eu vou te jogar. Eu vou botar, eu vou botar seu nome na macumba. Vou procurar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar. Oi, ai, ai. Você jogou um feitiço, quase que eu morri. Só eu sei o que eu sofri, que Deus me perdoe, mas vou me vingar. Só eu sei o que eu sofri, que Deus me perdoe, mas vou me vingar.